gente é humilde e simples, mas ela é forte e sincera. Porque nós somos da paz, mas nós não fugimos da guerra. Deus me deu coragem e um dom, e um bom pedaço de terra. Iluminou minha visão, e minha escravidão já era. Revolucionar, se pra melhor. Revolucionar, sem ilusão. Revolucionar, se pra melhor. Do emissário ao cais, tô na missão. Deixa crescer minhas asas. Uma só vida pra viver, até eu sei que nada eu vou. Sobrevoar toda a cidade. Sobrevoar toda a cidade. Essa daqui é pra provar pros que não acreditaram que essa porra vale ouro. Fui na arte meu tesouro. Conquistei o meu espaço com a bolada que eu faço. No mundo paralelo, eu cisado no compasso. Quem curte skate, rock, rua, praia, fuleiragem. Santos, mó loucura, Charlie Brown, minha viagem. Risadas no caminho, sem perder meu estilo. Charlie Brown, amor eterno, Charlie Brown, de pai pra filho. Tudo é possível. A mente atrai o que você pensa. O universo é um campo, e a vida é saber jogar. E a vitória é iminente, pra quem tem fé um ponto a mais. A subida é longa, eu sei, mas Deus me deu o dom, inteligência, voz. Trompar as ondas mais altas. Uma só vida pra viver, até eu sei que nada eu vou. Sobrevoar toda a cidade. Sobrevoar toda a cidade. Santos, Baixada, domingo de sol. Andando de skate ou assistindo futebol. A raça unida jamais será vencida. A família unida é o que pega, é o que liga. Se liga, me diga, se a vida aqui não merece uma chance. Fora do pesadelo, esperto no lance. A vida vivida de um modo simples é bem melhor pra mim.